rap místico espiritual, DJ Samu no ritual, no ritual, no ritual. Precipitação do resultado julga ser real. Suposições infundadas em mágoas marginais da luz. É o dito mal que lhe conduz, confere status. Apertos de mão ingratos, disfarçados de Jesus. Sem se iludir, sabote a sorte. Seu infortúnio é mais que a morte natural. Depende do ponto de vista, maloqueiro ou masoquista. Se o amor for vitalício, transporte afeto, expanda seu teto. Indo além do precipício pra entender que a visão é passageira. Como alguém pra vida inteira, entenda como opera o sábio pra escolher o que sai dos seus lábios pra fazer. Já que a mudança necessária, habita dentro de você. Angústias, decepções, desilusões vividas. A um passo do precipício eu busco uma saída. Mas a vida prega peça, então não meça esforços pra dar volta por cima e juntar os destroços. O poço é fundo, profundo, tanto quanto um abismo. Tire os demônios do corpo num ritual de exorcismo. Expulse a maldade que habita em meu ser. Purifique minha alma, me dê motivos pra viver. Força superior, me mostre algum sinal pra que eu possa acreditar que eu estou longe do final. A procura da cura desse delírio real, mas na hora crucial a salvação espiritual. Madrugada, dia frio, clima tenso e sombrio. Muita coisa acontecendo, o pensamento então surgiu. Livramento pros problemas, das angústias que sentiu. Um grito no silêncio que ecoa no vazio. O tempo passa e tudo muda numa questão de segundo. Um passo à frente pro futuro ou pra deixar o mundo. Medo congela o coração e abre a porta de saída. Está em sua mão a decisão entre a morte, a vida, vida, sofrida, corrida. Dificuldade é uma batalha e mesmo com a falha, a guerra não está perdida. Acredite, erga sua cabeça e insista. Aprendizado, evolução é só pra quem conquista. Reflita sobre o que passou e vá trilhar, despertar o infinito. Não esqueça, atitude, altitude te ilude, faz você acreditar que a ideia é passageira. Assuste, mude o modo de pensar. Ajude sua mente a entender que mais além não é o fim, mas o início. Não desista, sempre insista, não mastigue tudo de uma vez. Sinta liberdade outra vez, deixe invadir a esperança. Viver uma criança com lembranças do primeiro ralado, do primeiro beijo, a sensação de um desejo. Peça sempre paz, busca sua paz, almeje sempre mais em comunhão. União de pensamentos positivos pra que a queda, por mais que sombria, desperte alívio sem você ter que tocar o chão, o chão, o chão. Almejo o paraíso, sacrifício vira vício, vitalício e ser promíscuo. Cada regra que quebrada causa fúria do indivíduo. Mas pra alma ser julgado, ser humano é omisso. Causa paz com atrito, conflito é bendito, fruto do vosso ventre. Cada sussurro é um grito da cidade por distrito. Da quebra pro edifício, toda mente aqui presente tem um minuto com juízo. Pois sem luz não há sombra, sem vento não tem brisa. Causas e consequências, amor e ódio, briga e ira. Reflexões e ações em busca da saída. O tempo dita regras, direções pra eu estive lá, ontem. Pelas ruas do pecado, lembra que trovei. Estávamos emocionados, mestres da orquestra. Com a chave mestra, trapo mar de testa. Ilusão que resta, serpente que assusta, cria um vício. Me diz quem não gosta, mas cuidado com isso. Precipício, saber a cabreira que se perdeu. Mente vazia, pensa besteira, queirão que é seu. Sobre tretas e aversões, vê se me esquece. Tô na arte, parque de diversões. Meu alicerce vê se fortalece. Como o sol que aquece, ilumina. Yo, escale as montanhas, veja o abismo lá de cima. 2 segundos pra me lançar. Vento me fecha o olho. Saudade do meu lar e do antigo assoalho. Minha vida paz pressa diante a tela dos meus olhos. Me arrependo das vezes que investi nos atalhos. Injúrias, fúrias, murmúrias, forças telúricas me puxam palmos. Então penso como um alvo e grito calmo. E sinto o ar passar pelo corpo matéria. Aí entendo a força etérea nesse instante que decola. E bato as asas que nunca bati, sentindo coisas que nunca me permiti sentir. Quanto tijolos, esfolos, planos, invólucros, óculos, poucos não dá magia pra inverter os polos dos sonhos dos solos. E nesse voo, voo longe pra então renascer de um novo colo, novo colo.